boas lembranças, né? Lembranças de momentos legais, de ocasiões, eventos, enfim, lembranças que são gostosas de ter, não é? De relembrar. Bom, o programa de hoje vai começar com Spandau Ballet, Be Free With Your Love. É só aumentar o volume e deixar o resto comigo, ok? Nothing more, nothing

I'm

Oh, cacete são Where You Are. Essa música é originalmente lenta e o remix ficou muito, muito, muito bem produzido, tá? Sem exageros, só os arranjos peculiares de uma pista de dança, de modo que o elemento possa dançar e curtir também, tá? Tá aí uma obra a ser muito bem apreciada de qualquer que seja o ângulo. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Também tivemos aí Billy Myers com Kiss the Rain, Axel e Bob Sinclair, What a Wonderful World, Alcazar Physical, e começamos com aquela lourinha do ABBA, né? Agneta Falskog, ou na língua dela, né? Sueca, Agneta Falskog, When You Walk in the Room. Canta pra caramba até hoje, mesmo fora do ABBA. Tem algumas músicas dela também que são lentinhas, são mais modernas, em carreira solo. E continua sendo a voz impecável que sempre foi. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha agradado a todos vocês. E que semana que vem você possa voltar, né? E que você possa apreciar também aí no podcast ou na representação de alguma outra rádio que apresente o programa, não é? Este que é uma produção do Rio Sul Estúdio, direto de Resende para todo o planeta, tá? Todo lugar que tem internet. Se tiver internet em Marte, Netuno, Plutão, Saturno, tá? Tem como você ouvir o programa lá, né? Haha. Semana que vem eu tô de volta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês e fui. O passado de presente para você. Flash House. Quer saber o que toca no mundo? New York, New York, London, Paris, Abu Dhabi, Tóquio, Hong Kong, Beijing, Parabólica. Domingo, 6 da tarde, pelo horário de Brasília. Aqui na Rio Sul Rádio. 19h03. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Rio Sul.